Aviso, todos os áudios e sons usados nesse programa foram retirados de vídeos gratuitos da internet. Prestigiem a versão original ou a fonte dos mesmos. Olha só quem acabou de chegar. Não, não foi a nossa marujada, não. Foi Daniel Bicho. El Bicho Pau. Cara, você nunca ouviu a música? A marujada. Dig, marujada. Dig, sem parar. Cara, isso foi o hino da minha infância. Balança, nossa marujada. Olha, eu posso... Ponte da Selva, Arlindo Junho. Se você nunca ouviu falar dele, você não é amazonense. Você não é amazonense mesmo, não, cara. Não, cara, tem... Eu não gosto de ser amazonense por algumas coisas assim na minha vida. Então você não é... Não, você é regionato porque você mora no norte. Você deve ser meio paraense. Então me diga, bicho pau, então você vai fazer a pergunta ou não, bicho pau? Ou eu faço a pergunta do que? Pô, cara, eu tava selecionando a pergunta. Então selecione. Isso é uma coisa. Por que o WhatsApp consegue tirar tanta atenção das pessoas na hora de uma aula? Porque as pessoas... Porque ele é mais rápido do que a mensagem e muito mais leve que o Facebook. Então ele é mais... Você já colou com o WhatsApp, né? Não, eu não colo, cara. Cola. Sinceramente, eu não colo. É mentiroso desse. É sério, eu não colo. O Beck tá com a mão na boca, gente. Não, eu tô pedindo pra tu, gesticulando, que você não pode ver, que pra ele falar mais alto, pra ele tirar. Mas eu gesticulando com os braços? Será que eu saco dos braços? Um lado pro outro? Eu não tenho culpa se a sua mente não consegue traduzir uma mensagem tão simples. Gesticular é com o braço, cara, não é com a boca. Tá bom, o WhatsApp. A pergunta é porque ele é... Eu acho que é porque ele é rápido, porque ele tira a atenção. E ele é mais instantâneo. Na verdade é porque você não tá afim de estudar e você quer se distrair com qualquer coisa. Cara, tem vezes que a aula tá insuportável. Hasta la vista, baby. Tire meu óculos, você está... Eu estou com a visão do Lanterna Verde. Então, tem vezes que a aula tá insuportável e eu utilizo o WhatsApp, cara. Pra cortar, e eu tenho certeza que quase todo mundo faz isso também. Eu fico, isso me lembrou, o que a gente fazia quando não tinha o WhatsApp? Pergunta, cara, pra ele. Eu sei. Passava bilhetinho. O teu cérebro desligava. Você tinha uma chave de ignição aqui do lado da orelha. Você fazia tec, aí ficava assim, não apagava. Você tava na sala, mas... Sabe uma coisa que... Uma dica de Doug Funny, Doug, quem assistiu Doug, ele falou que o lado esquerdo do canto da sala é o melhor lado pra tu imaginar coisas. Tu olha... Lado esquerdo. Do canto da sala, aquele cantinho lá. Tu olha, aí tu começa a imaginar. É o melhor lado pra tu... Imaginar coisas. Cara, eu tinha ouvido uma coisa diferente. Que loucura. Que quando o teu olho vira para o lado direito, você e o seu corpo, olha para qualquer lado direito para cima, é a sua mente imaginando. Acho que é imaginando. É assim? É. Não, o lado direito assim, ó, para cá. Mas a minha direita é para cá. Então, qualquer coisa assim próxima, entendeu? Não precisa, dependendo disso. Isso. Agora, quando você olha para a esquerda, para baixo, você está tendo uma lembrança. Pois é, contextualizando, eu fazia muito isso. Tipo, tava lá, nossa, me tira daqui, cérebro. Aí, olhava para o cérebro, aí embora saía, você ficar. Isso aí, o fantasminha da tua orelha, né? Aí tu ia embora. Não. Hoje, projeção astral. Hoje em dia, eu assisto, eu tenho animes memorizados e eu fico lá. Assistindo eles. Episódio 32. Realmente. Tu imagina que. Cena 5, minuto 6. Agora, sabe o que eu imaginei? Eu imagino o Lubeck, na imaginação dele agora. Imaginando um anime. Não, calma. Ele é o Tony Stark, aí ele tem aquele negócio de. Projeção. De 3D, né? Projeção 3D. Aí ele começa a mexer. Aí ele vai mexendo com a mãozinha dele no cérebro, que ele tá virando um monte de pastas. Tem pastas e pastas, ele clica numa pasta e abre, tem os episódios de um anime, ele seleciona um anime, seleciona um episódio, aí ele começa a assistir no telão na mente dele. Não, é um processo mais gradativo, eu imagino que tudo vai ficando branco, tipo, pequenos pontos vão formando na minha frente, aí fica uma tela branca, aí lá começa a passar. Até alguém tocar no meu ombro e falar aqui, ei, Lubeck? Como diria Caetano Veloso. Não, que loucura. Cara, a mente de vocês, você eu não acho tem, você que não tem. Viu a minha foi muito mais estilo que a sua. Eu acho que vocês precisam visitar Maloqueiro Popai. Vocês estão numa louca viagem. É isso aí. E é nessa louca viagem que a gente vai embarcar agora, porque são coisas legais que a nossa mente preparou para vocês. É isso aí. Mercadinho Medeiros, um lugar onde você compra frios, enlatados, alimentos e estivas em geral. Onde você consegue encontrar aquele nosso maravilhoso ovo regional com vendas no varejo e no atacado. Quem mais barato vende e melhor atende. Falar com Pedro Medeiros. Mercadinho Medeiros, Rua Manuel Moraes, 4252 Tiradentes. Contato via 9124-7138 ou pelo 9282-7269. Mercadinho R. Silva. Vendas de estivas, frios, enlatados, cosméticos, laticínios, variedades, miudezas e bebidas em geral. Falar com o proprietário Raimundo Farias ou Nayara. Rua Eduardo Ribeiro, número 3852, Jauari. Mercadinho R. Silva. Onde comprar faz bem. Oficina InfoPresentes. Manutenção em computadores em geral. Com venda de acessórios e componentes eletrônicos. Papelaria. Cópias e impressão coloridas e preto e branco. Plastificação e encadernação. Pesquisas e trabalhos escolares. Economize tempo e dinheiro. Compre. E solicite os serviços da Oficina InfoPresentes. Avenida Mário Andreasa, 1272 São Jorge. Telefone 3521-3500 e 092-9101-0050. Já que falamos um pouquinho sobre El Mes Pasadito, vamos dar algumas recomendações. Não é espanhol, é esportunhol. Você assistiu Copa do Caos? Copa do Caos? De espanhol com italiano. Aliás, eu quero recomendar Copa do Caos, que passa na TV Cultura, passa na MTV. Na TV Cultura? É, na TV Cultura. Passa todo sábado na TV Cultura. Que horas? É... 8 horas da noite, se não me engano. Ah, então, assim que acaba o Regional, você pode ligar na TV Cultura e assistir. E o que é Copa do Caos? É a história sobre dois argentinos que falam portunhol, que vêm para o Brasil acompanhar a seleção da Argentina. Ai, ai, ai. É tipo assim, olha, o episódio ele vê um cara parecido com o Neymar, e eles acham que é o Neymar. E ele sequestra o Neymar... Não, não é aquele sósia do Neymar que aparece no Total? É por aí. Cara, tu assiste o Total. Não, vez eu vi 3 segundos. Não, nem isso. Eu vi 3 segundos. Não, tu passa pelo canal, tu é obrigado, tu vê, infelizmente tu vê uma parte daquela coisa. Então, Copa do Caos, voltando ao humor de verdade. Imagina só dois argentinos, dois estereótipos de argentinos circulando no Brasil... Tentando assistir jogos da Argentina. De graça? Não. Obviamente. É, que eles são pobres, foram roubados no primeiro episódio quando chegaram aqui. Então tem uma cadeira de roda e outro empurrando. É por aí. É, tem um episódio que eles fingem que eles são médicos de paramédicos. Cuba. De Cuba mesmo. Paramédicos. Fidel. E eles dizem, olha, tá tendo uma emergência lá no estádio? Vamos. Aí quando a ambulância vai chegando, tem uma outra emergência que leva eles pra longe do estádio. Toda vez, cara. É um episódio só disso. E eles... Ai, ai, ai. E tem episódios que confundem eles com jogadores da Argentina. E tem aquelas meninas, aquelas mulheres que pegam jogador de futebol. E uma Maria Chuteira. Maria Chuteira, é isso aí. E acreditam mesmo que eles são jogadores da Argentina. E vão lá. E é isso. E eles achando que, nossa, que país hospitaleiro. Essas coisas. É uma troca cultural intensa. Mas aí os caras saem da Argentina pra querer fazer picaretagem no país onde mais tem picaretagem no mundo. Tá tudo errado, cara. Tá em casa. Não, a jornada deles é a jornada do herói, cara. Eles vêm. Herói argentino. Essa é a tua recomendação. É a minha recomendação, porque a Copa até o presente momento não acabou. Minha, mesmo que ela acabe, ainda vai dar pra lembrar dessa desgraça. Até o presente momento, que dia é hoje? Hoje é dia 10/7/2014. É isso aí, ainda não acabou. É, pois é, tu tá falando, aí de repente alguém tá ouvindo lá pra frente. É mesmo. É. Ou alguém tá ouvindo no futuro longínquo, quando passar a Copa acaba dia 13 no domingo. Amanhã, domingo. Tem Argentina no meio, que droga. Enfim. A minha recomendação é o programa do Hermes e Renato, que eles têm uma participação no Fox Sports 2, também com o queridíssimo ex-narrador do Rock Go, Paulo Bonfá. E por que você recomenda esse programa, exatamente? Qual a natureza dele? Cara, Hermes e Renato voltou com tudo. Eles já fizeram uma campanha porque pegaram o Fuleco no motel com três travestis, eles recomendaram três outros mascotes. Ah, eu vi essa campanha, tem o Vasilito. É o Vasilito, o canarinho cachaceiro, que ganhou. Tinha o Orelhinha, o Beagle Mutante de São Roque. E também tinha o Ratazuca, Ratazona Brazuca. Tá, descreva os candidatos. Vasilito. Vasilito é um canarinho cachaceiro. É um canarinho com uma garrafa de cachaça, bêbado, pensa. Ratazuca, Ratazana Brazuca, que tanto vivia no esgoto, tinha o pelo verde. Nossa! E tinha o Orelhinho, o Beagle, mutante de São Roque. Ele criou uma orelha na testa depois de tantos experimentos. Cara, olha, eu podia jurar esse que qualquer um desses mascotes é melhor que o Fuleco, cara. Eu vi. Não, mas o novo programa da Hebe Renato. É o nome do mascote da Copa do Mundo. Aquela coisa que não nos deu sorte. O nome do tatu é Fuleco. É, Fuleco. É o nome do mascote. É uma fuleiragem com Lepo-Lepo. É isso aí. Essa é a nossa Copa. Olha, só pra deixar claro, fuleiragem não é palavrão, tá? Eles estão no dicionário, significa pobre de baixo calão. É isso aí. É que nem a gente. Parem de frescura. É, nós somos todo um bando de fuleiragem. É isso aí. Ai, ai, ai. Cara, Hermes e Renato é da mesma galera que faz o Copa do Caos, sabia? Também. É da mesma galera. Então, o padrão de qualidade é padrão de qualidade é esse. Humor inteligente é isso. É tão engraçado que você nem entende. Enfim. Esses são a recomendação de você. Essa de foi Google. De programa. De programa. De programa. E você? Que programa é que você tá vendo ultimamente? Você coloque no? Você compra uma TV fechada, uhum. Controle de pacote e utilize o Playboy TV. Nossa! Não. Mas eu recomendo. Isso é bom. Eu já vi muitas coisas. O X-Bom e os outros que eu não lembro mais. O Formé, vai dizer que tu gostava do Formé. Hustler. Então, eu não tinha o pacote pago, cara. E sabe de tudo, imagina se tivesse. É. Cara, mas tu consegue os vídeos desses canais? Tudo bem. Da programação. Bom, pulando a procrastinação. Procrastinação. A reunião. Então, cara, eu não tenho programa pra recomendar. Ah, então recomendo outra coisa. Não. Tem que ter um programa pra recomendar. Não. Só não vai me recomendar mais você. Só não uma novela, pelo amor de Deus. Qualquer programa. Cara, então posso recomendar o programa do Danilo Gentili à noite, o The Noite. Por que você recomenda o The Noite? Porque ele está sendo um programa de, como tu estava falando, questão não só de protesto, mas ele está trazendo aí uma forma mais humorada, humor renovado, né? As barbaridades do Brasil, cara. Não, isso é Brasil do mundo, do Brasil do mundo. Ele trabalha bem parecido com o regional, sabe? A situação dele. Ele traz as notícias do bem mundo. Bem parecido. Eu diria até que ele está copiando a gente. Orçamento no vermelho. Funciona. Eu diria até que ele está copiando a gente, mas a gente deixa. Pois é, e tem o negócio de rádio lá e tudo mais, é bem parecido. Mas eu acho super legal, cara. Eu tenho que acordar às 6 horas da manhã para ir para o UFAM, mas eu fico até 1, 2 horas assistindo, cara. Vale a pena. Ou você pode, como você tem a internet boa da UFAM, você podia baixar a entrevista principal. Então, eu não vou gastar meu tempo baixando, porque eu assisti à noite e depois... Ao vivo é mais jogo. Então, bem, e essas foram nossas recomendações de programas. É isso aí. Então, filmes, o que vocês têm assistido? Cara, eu recomendo o filme que foi indicado ao Oscar. Não foi o grande campeão do Oscar, mas merecia. 12 anos de escravidão. Tá bom. Esse filme... Calma aí. Lembrando que o Google é nosso especialista em ser negão. E lá vamos nós! Porque, não. Às vezes, aqui na rádio, você já deve ter ficado chocado. Essa frase soa tão gay. Não. Ser negão. Eu imagino tu olhando pra ele e vendo o Latrell. É porque o Google, isso tem que ser explicado, porque o Google, por favor, explique antes que o Google em algumas edições anteriores falou bem assim: toma teu rumo e segue em frente, negão. Pra quem não conhece o Google é a noite de Tom Moreno. Ele entrou na cota dos regionatos. É isso aí. Então, se ele falar alguma coisa que pareça racista, não é racista, ele pode falar alguma coisa. Mas o nome do filme, 12 anos de escravidão, não é racista, apesar de tratar sobre racismo. Enfim, o filme se passa durante o período final da escravidão americana. Ah. O cara não era um escravo, ele era um homem livre. Mas... foi enganado pelas pessoas que ele estava viajando, foi traficado e passou durante 12 anos vivendo como escravo. É, isso não é história de mãe de José? E conseguiu, é quase isso, né? Só que esse cara era negro. Aí o cara conseguiu falar com alguém que acreditou, contou a história dele pra alguém que acreditou, escreveu uma carta pra um cara que era amigo dele, que por sorte dele ainda morava na cidade, no mesmo lugar, e foi lá resgatá-lo. Ele tentou processar os caras que traficaram ele, os caras das fazendas por onde ele passou, mas não conseguiu vencer justamente porque ele era negro e na época... não podia ganhar um processo, senão... Era injustiça. Cara, era pura injustiça. Mas aí, o filme é um filme muito forte. Tem cenas que você se sente dentro do filme. É um filme muito bom, eu recomendo. Mas é essa a ideia de um filme. É você se sentir dentro. É, infelizmente não foi o grande campeão do Oscar. Né? O filme Gravidade ganhou mais prêmios, apesar de não ser tão bom. Ser bom apenas em efeitos especiais e sonoros. Sabe que a academia é uma questão mais política, de politicagem que tem na academia. Mas é um filme muito bonito que realmente mereceu o seu lugar ao sol. Gravidade mereceu porque ele traz tá com 95% de realidade. É. O que eu acabei de dizer aqui, que o filme ele é bom em efeito especial, mas é um filme que não tem um roteiro bom. Realmente. A direção não é assim tão boa. Os atores, apesar de ter Sandra Bullock e ter o outro lá, o George Clooney, a Sandra Bullock é uma ótima atora, mas ali no filme é uma ótima atora porque ela não ganhou e não merece ser chamada de atriz. Tá bom. Discordância... O George Clooney não foi tão... atuou pessimamente no filme. Discordâncias... O filme é bom, tem realidade, mas não merecia... Tá bom. Discordâncias fora a parte. Vamos logo terminar. Então, uma coisa que eu quero... vamos terminar logo, mas eu digo uma coisa. Terminar já? Não, a sua parte, Google. Ah, sim. Ah. Mas peraí, eu já terminei, como tu vai terminar? Não, eu quero dizer que a história americana, eles só vieram, os negros, até hoje eles lutam pelos direitos dele, então é bom você acompanhar, porque vale a pena. Qualquer história que conte a história dos negros americanos, vale a pena. É, tem um filme de negros brasileiro que o filme não é tão bom, aliás, o filme é bom até uns 45. Peraí, vai recomendar ele? É a sua recomendação? Eu só tô citando aqui que o filme é bom, mas se vocês estiverem perto do final, não assistam. Qual é? O nome do filme é Besouro. Ah, Besouro é bom. Besouro é bom. É bom, só não assistam o final, por favor. Porque tem a ver com o... A escravidão. É, não, ele é bom. Os senhores patrões lá. É, e ele soltando o Hadouken com os pés. ele fala também um pouco sobre a cultura, né? A mitologia, a mitologia. É mitologia. Não é cultura, não é mitologia, é cultura. É cultura, porque tem ainda o candomblé. Sim, mas é a mitologia do candomblé. Não é mitologia. Pode. Pois é, e é um filme bom. Não é essa minha recomendação, mas é uma dica para quem quer assistir um filme brasileiro aí que tem umas boas exemplos. Okay. Da questão da cultura brasileira e questão racista. Mas já que tu tá na vez aí, qual é o filme que você recomenda? O meu filme que eu vou recomendar hoje pra vocês, criancinhas, assistam Como Treinar o Seu Dragão 2. Caramba! Um filme muito bom. O filme de São Jorge, né? Eu gostei muito. Nossa, dragão, né? Tá, você vai treinar o seu dragão. O nome do filme é aquele nome que entrega o que vai ser o filme, mas tem alguma coisa... O segundo não tem tanto a ver com o nome. Mas qual é o diferencial do nome? Tá, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Pra quem assistiu o primeiro filme, eu não posso dar spoiler porque seria muita maldade, mas quem assistiu o primeiro filme... Esqueçam tudo. Aquele dragão do final, que se vocês pensaram que ele era o gigantesco, meu irmão, ele era só o piolho. Só o piolho. Nossa. Entendeu? Nossa. Aí vocês vão ver, o filme deu a ênfase sobre novas espécies de dragões, o soluço e o... O soluço parou de soluçar? O soluço e o banguela. O banguela já estão grandes, ambos já estão crescidos, e eles estão viajando mais assim pelo mundo, conquistando terra, conhecendo territórios. E aí aparece o caçador de dragões. Nossa. E o caçador de dragões, logo em seguida, ele se revela e... Primeiro não é o caçador de dragões, é outra pessoa. E aí depois, em seguida, ele descobre que não foi só ele e a aldeia dele que dominou os dragões pela primeira vez. Nossa. Houve outros povos também que dominaram. Então, e aí a então, batalha fica bonita. Olha aí, ó. Quando o cara invadiu lá a Inglaterra, ele descobriu lá o cara do coração de dragão. Ou pior ainda, quando o cara achou que era considerado lá, os caras de Stonehenge tinham as pirâmides já lá já sendo feitas. Então, é uma boa dica. É um filme excelente. Eu também quero recomendar. O Senhor da Arquitetura. E quem não assistiu também um, cara, vocês estão perdendo muita oportunidade. Assistam. Um tem a melhor cena de decepamento de membro. Que foi bem da perna do. Pra uma criança, uma né? Uma criança. Um garoto ali. Compreender. De 13, 14 anos. Compreender que ele perdeu. Que ele virou um pirata da perna de pau. É isso aí. É. Olho de vidro. Aquela cena vale o filme, porque é trágico, mas ao mesmo tempo é feito de uma forma tão sutil que choca, mas não é incrível como eles trabalharam. Porque eles podiam ter simplesmente cortado aquele trecho e seguido o filme, né? Mas não, eles deixaram aquilo. Mas eles deixaram por causa que o. Da obra original. O Soluço, que é o dragão, tem um, ele também perdeu um membro dele, né? É. E aí, na verdade, ele não tinha, né? Ele perdeu. O Soluço tirou. Eles vão fazer um contraste. Na hora que ele atinge o Banguela no ar, que o Banguela cai no meio da floresta, ele perde um pedaço da cauda. Nossa. Ah, é. Ué, teve a cauda realmente que ele perdeu. Tanto é que se tu não achar que eu tô falando a verdade, não sei que é verdade. Não sei que é verdade porque no primeiro ele utiliza lá, ele vai inventando aquele equipamento pra poder fazer com que o Banguela volte a voar e ele possa controlar o voo do Banguela. Tá bom, então... O voo do Banguela. A minha recomendação, eu não botei fé nessa recomendação de início, mas aí depois que eu fui pesquisar a respeito dela, eu botei fé, que é Frozen. Frozen da Disney. Frozen. Asas, Wunderhausen, Rosenfrausen. Você ouviu essa do Pica-Pau? Não. Não assisto. Tá. Então, o Pica-Pau é do Universal. É aquele filme daquele filme da Disney, daquela princesa que perdeu. Frozen, que o Frozen. Fábio Machado viu. Sim, eu assisti, cara. Tá assistindo. Uma aventura congelante. É assim. Bom. É bom, por mais que diga. É um filme legal, assisti. Não, é bom. E vou dizer, a história por trás do filme é boa. Aquele filme era pra ter saído, pra vocês terem uma ideia, quando saiu A Bela e a Fera. Naquela época, o filme foi se arrastando. É um projeto O primeiro Toy Story foi feito em 96. Sim, é por aí. Mas pra vocês terem uma ideia do quanto a história foi se arrastando. Porque a Disney tentava fazer Frozen, não conseguia toda vez. Tentava fazer Frozen, não conseguia. Pô, tinha que arranjar um momento certo. Não, a história... Primeiro... Talvez a questão fosse os dubladores. Não. A questão foi... Eu posso dar um exemplo. Tem muitas vezes que, por exemplo, mudando só um pouco do foco, mas continuando com o mesmo exemplo, a primeira vez que um cara lança uma música, talvez uma música, cara, ela leva tempo pra fazer sucesso. Ela leva, às vezes, 10 anos, 15 anos guardada. Não. Uma coisa é uma música guardada, outra coisa é você publicar a música e só depois de certo tempo ela... Não, eu sei. Eu tenho um exemplo. Fala. Você sabe aquele cantor gospel, o Tales? O Tales lançou aquela música Eu Escolho Deus. Faz 10 anos atrás. Legal. Só que ela veio fazer sucesso só agora. Sucesso, já até acabou o sucesso dela, né? Mas a história por trás de Frozen é a seguinte. De quê? De Frozen. De Frozen é complicado esse barulho de fora. Tá, você não deixa. Fica com música de fundo. O grande lance por trás de Frozen é porque a história estava pronta, os diretores, eles começaram até, fizeram um curta, só que o projeto não ia conseguindo força para a Disney seguir em frente, sempre surgiam projetos maiores. Aí Frozen chegou num ponto que teve problemas de divergências criativas, religiosas, e só agora que eles conseguiram refinar a animação bastante para fazer do jeito que o artista queria. Porque animar aqueles cristais de gelo tinha que ser daquele jeito que ele imaginava, entende? Não ia ficar bom com as tecnologias antigas. Aí só hoje que o artista, vamos seguir em frente com esse projeto. Ele ia sendo deixado de lado, sempre deixado de lado. Há controvérsia, né? Porque, por exemplo, Star Wars, os caras aí gravaram o filme, na época gravaram o filme com elementos 3D, dizendo na época estava iniciando 3D. Eu sei, mas a Disney, como é que pode dizer? A Disney tem as suas limitações também, né? Ela tem lá suas frescuras, né? Tem o seu ritmo. Por exemplo, James Cameron gravou o segundo Exterminador com por exemplo, quando o Exterminador T-1000 sofreu alguns danos, por exemplo, para cada rombo era um boneco diferente. Nossa! Por exemplo, numa das cenas, por exemplo, que o que o T-1000 estava quase partido ao meio. Ah. Existia em torno de 30, 40 bonecos. Caramba. Cada um ia progredindo o corte. Caramba. E o James Cameron sempre foi ligado na tecnologia, cara, de efeito especial para filme. Até hoje, ele e os dinossauros do Jurassic Park são incríveis. São incríveis. São. Mas voltando a Frozen, o grande foco de Frozen... Mas peraí, isso é uma coisinha. Deixa eu atrapalhar assim, fala. Frozen é aquela menina princesinha do gelo, né? É, a princesinha do gelo. É uma lenda nórdica. E essa lenda, detalhe, surpreendeu o mundo. E foi isso que me chamou a atenção. Sabe aquela série... Era uma vez... Once Upon a Time. Once Upon a Time. Que é basicamente uma adaptação daquela série Fábulas, de HQ. É que, na verdade, são só as histórias. Ela, a Princesa do Gelo, está participando agora. Ela está participando agora dessa nova temporada. Isso me surpreendeu. Porque foi tão bom que o pessoal... Não, porque, na verdade, já estava no roteiro dos caras e o Frozen saiu no momento oportuno. Pois é, saiu no... Não, mas ela saiu no mesmo estilo. Tem uma hora que ela levanta, que é igualzinho no filme do Frozen. Aquela hora que ela coloca o manto dela de... Aliás, aquele manto... É, talvez alguém que participou da produção de Frozen. Muito feminino também, né? Muito feminino. Porque o filme, ele é uma pegada infantil e... Isso está admirando um monte da personagem. Mas todos os filmes de animação da Disney... Não, seria um cosplay dela, né? Todas as animações da Disney têm essa pegada. Não, porque, olha só, geralmente, tu vê assim, personagens que controlam gelo, eles controlam o gelo de uma forma dura. Tipo, vou jogar um cristal de gelo no cara. O Iceman, por exemplo, ele tem um raio congelante, ele tem uma coisa, mas ela não, o controle que ela exerce sobre o gelo é incrível. Tanto é que a manta dela é gelo puro, é feito de água. Com gelo. Você assistiu A Lenda dos Guardiões? Da Coruja. É, o do Jack Frost. É a origem dos Guardiões. É. Obrigado, é a origem dos Guardiões. Mesmo o Jack Frost tem um controle meio limitado, mas o controle dela é um controle. Não, mas o controle do Jack Frost, por exemplo, como Jack Frost, ele não era acreditado, o poder dele era limitado. Quando ele passou a ser acreditado, ele começou a descobrir os poderes dele. Cara, eu quero ver uma luta dos dois, do Jack Frost e daquela menina. A menina provavelmente ganharia, porque ela sabe cantar. Não, é porque aquela lei, quando começa a tocar música, o protagonista da música... Não, é porque ela pode quebrar o gelo com o canto dela, cara. Que piada. Não, é sério. Que piada é essa? Sério. Não. Quebrar o gelo, não. Eu acho que vocês não entenderam. Vocês não entenderam, mas tudo bem. Continue sem entender. Meu Deus, tá. Tá, vamos lá. Enfim, eu recomendo Frozen. E essa... Posso fazer outra recomendação de filme? Faça. Não, já terminou. É filme. Não, eu posso. Tem séries. Sim, só porque cada um falou um, acabou? É isso aí. Não tem graça. Ah, então recomendo logo aí, vai lá. Eu tenho uma recomendação. Deixa outra recomendação, faça. Olha só, outra recomendação boa. Eu vou ter que fazer por parte. Você é Jack Estripador aqui. A situação é a seguinte. Ah, pensei que ia ser o nome do filme. É, porque eu tô tocando música brega e tá atrapalhando nossa gravação, mas tudo bem, você fica com uma música de fundo. Não, por favor, a gente vai dar um jeito de tirar essa imundice, de qualquer jeito. Olha, se a gente não tirar, tudo bem, não tem problema. Ah, a gente não vai tirar porque o Beck vai editar, então vai ficar, gente, sinto muito. Vamos lá, vamos dar minha recomendação aí. O criador de Death Note, que é o mesmo criador de... Mano, aquele anime, estão botando Bakuman. É, Bakuman. Um cara gênio, muito gênio, criou bons animes. O que ele fez? Ele pegou... Não é aquele anime que joga bolinha, vira monstro? Não, aquele é Bakugan. É, pra mim é tudo a mesma porcaria. Bakuman conta a história. Tucuman. Tá, vai. Olha, Bakugan, aquela porcaria que joga bolinha, vira dragão, não tem nada a ver com Bakuman. Graças a Deus. Por favor. Amém. Continue. Não confunda aquela imundice com algo que presta. Continue. Então, ele criou um mangá que o nome é... alguma coisa, que significa nós precisamos de um assassino, mais ou menos isso. Alnid a Hitman. Sei lá, alguma coisa assim. Eu não lembro como é que é o nome, cara. Tá, mas a história é basicamente um garoto que ele fica preso no tempo por causa de alienígenas que vêm, e ele, na verdade, o pessoal estima que sejam alienígenas. E ele descobre que ele não é o único, que outras pessoas também ficaram, mas elas descobriram como sair do loop temporal. E aí ele acaba se juntando com uma menina, ele vai pro exército e tal, e eles lutam juntos contra ele e o exército dele, logicamente, né? Contra essa invasão. E aí a ideia foi tão boa, foi tão bem escrita, que um americano pegou, fez o filme Edge Tomorrow, que é o No Limite da Manhã, assistindo no cinema. Exatamente. É um filme muito legal e tem a megera de aço. Não é verdade, cara? Show de bola. No limite da manhã, cara. Tá só não ficou legal o Tom Cruise como ator principal. Foi só pra fazer o marketing no filme. Só pra ter o dinheiro retorno. Se você olhar a mão dele no filme, você vai reparar que a idade já chegou nele. É isso aí. Há um bom tempo. Há um bom tempo. A mão dele tá muito velho mesmo. Ah, a cara bota aquela maquiagem. Sabe aquela cena dos Piratas do Caribe que o pirata vai pegar a menina e aí vai no luar? Aquela mão de esqueleto. É aquela mão. Essa foi boa. Na hora que o Capitão Barbossa vai pegar. É aqui, menina. Vai pegar lá a Elizabeth. É, Elizabeth. Enfim. Então, minha recomendação é um filme que eu... A minha segunda recomendação, já que vai ter. Ótimo. Agora você tá vendo. É um filme que eu tava zapeando, eu parei pra assistir esse filme, porque ele é considerado que é a lista de Schindler. Se você não assistiu, assim. Cara, esse filme é muito. Que filme lindo! Lindo! Cara. Ele é tão trágico que ele é lindo! Cara, se você assistiu aquele filme, deixa eu lembrar aqui. Como é o nome daquele garotinho que o pai dele mente pra ele? A Vida é Bela. A Vida é Bela. Ele é aquele até um pouquinho melhor que A Vida é Bela. Ele leva ao quadrado A Vida é Bela. Ele é um pouquinho melhor. Tô falando pra vocês, assistam. É muito bom. São várias histórias reunidas e principalmente todas ao redor do Oscar Schindler. Cara, falando sobre filmes de guerra e filme bonito, um que acho que a turma já assistiu. Eu recomendo assim mesmo. Pra quem não assistiu, eu recomendo assistir. Labirinto do Fauno. Nossa, é bom. É um filme extremamente bonito. E muito drogado, que o cara deve ter fumado tanta cara, Guilherme Del Toro. Aquele que passa na Globo, que tem um bichinho pequenininho. Cara, não, esse filme é muito bom. Labirinto é muito do Fauno. Labirinto do Fauno. É uma mistura de Nárnia. Com... Não é aqueles que eles ficam presos na Vida Bela. Não, ele tem um livro. Não, aquele lá é Spider-Rick. É Crônica de Spider-Rick. Não, o filme do Labirinto do Fauno se passa durante. O filme se passa. Se passa. Ele tá te zoando. Se passa, né? Enfim, eu não uso essas paradas que ele usa lá. Eu uso essas paradas, foi boa, né? As paradas dele não entram por aí. Enfim, o filme se passa durante o domínio fascista na Espanha. Então, a garotinha protagonista do filme, ela é filha da mulher de um general fascista. E as coisas acontecem nas imediações da casa onde eles vivem, e ela descobre que ela é uma princesa de um reino que vive vamos dizer assim, outra dimensão. E ela passou há muito tempo para a dimensão dos humanos e ficou perdida aqui. E ela tinha 3 missões para cumprir. Ela tinha um sapatinho que tinha que bater 3 vezes? Não. Não. Cara, seja o que for, tu tomou, cara. Cara, você precisa assistir O Labirinto do Fauno. Então, tá aí. É um filme muito, muito bom. Um filme muito legal. Aborda vários pontos de vista, vários aspectos. Então eu vou procurar esse filme, cara. Games. Eu recomendo para games Resident Evil 4 HD Edition, Ultimate HD Edition. Onde se joga? Meu amigo, você pode baixar no Steam, você pode jogar no PS3, no PS4. No PS4, Resident Evil 4 Ultimate HD Edition. É uma edição em HD, show de bola, a mecânica totalmente original, controles originais, com os gráficos muito bons. Como eu costumo dizer, não. É a mesma coisa, a mesma mecânica, o mesmo jogo com gráficos em HD. Como eu costumo dizer, foda-lhe a sick. E outra coisa, é o último Resident que ainda é um Resident. É o único Resident que ganhou Game of the Year em 2004. Não. Ficou pau a pau com Prince of Persia Two Thrones. E principalmente, por que eu digo isso? Porque depois do 4, o Resident Evil virou um jogo de tiro, não é mais um survival horror. Ficou um FPS total. Não é o Resident. É porque, na verdade, o Resident Evil, a mensagem que ele queria passar desde o primeiro, não era um jogo de survival, era sim um jogo que trata sobre bioterrorismo. Só que o survival ficou muito mais evidente. E o bioterrorismo só passou a ficar em evidência a partir de Código Verônica. Esse tal de Verônica, a mulher sempre vem pra trazer desgraça, né? Código Verônica. Você tá falando, ó. Quando o Zé que falou, eu não tenho nada a ver com isso. Não, mas é porque a Verônica realmente queria destruir o mundo. Não, é porque tu já viu que toda tempestade tem nome de mulher? Catrina. As mais devastadoras. Mais devastadoras, sempre tem nome de mulher. Enfim, por que será? O meu jogo recomendado é Towerfall Ascension. E você joga isso onde? Ah, pra PC. Sim, eu conheço esse jogo. Esse é, o, é um joguinho pra PC. Towerfall. Pra... F-A-L-L. É, Towerfall. Ele... Seria a torre de quê? Queda nas torres. Towerfall Ascension. Queda das torres. É um jogo multiplayer que pega pra dois no modo Quest. Olha, se ele fosse um multiplayer e não pegasse pra dois... Pelo menos pra dois. Deixa. Não. Mas e pra multiplayer, tipo, versus, todo mundo... Pra galera se matar, pega pra 4. Pra galera jogar de 4, então. É, dá pra jogar. Que gostoso. Aí! Então, é um jogo simples. Você só tem... Você escolhe sua classe. Arqueiro, mago, arquimago. E você tem que ir em torres. E você vai... Destruí-las. Não, você não vai destruir. Você vai ter que sobreviver. É tipo uma junção de Tower Defense com... RPG? Tower Defense com jogo de ação. Com Mega Man, basicamente. Ah, tá. Então, qual é o lance? Você tem que sobreviver. Vem um número de inimigos e você tem que sobreviver. Ah, tá, durante as chamadas Waves. Ele ganhou muitas premiações desse ano, do ano passado, agora não lembro. É. Foi do ano passado, né? Não, é desse ano ainda. Ah, desse ano ele ganhou com... De 3 meses atrás. Isso, ele ganhou com um dos jogos mais irados. Ele é interessante porque... Agora é legal que a qualidade do gráfico é fraquinho. Não, na verdade não é a qualidade do gráfico, é o gráfico que é no estilo... Isso. E old game. Lembra muito aquele Super Mario? Lembra os jogos da geração de 16 e 32 bits. Isso. É isso aí. Isso não é ruim, sabe por quê? Porque como pega pra 4, tipo, ele não exige tanto do PC quanto, sei lá, quanto o Resident Evil aí, por exemplo. É, verdade. Segundo, a mecânica dele privilegia a inteligência. Lembra muito os jogos... Como os jogos... Ai, meu Deus. É... Jogos no estilo, por exemplo, Final Fight, mas por exemplo, King of Dragons... Só quero falar uma coisa, O quê? A morte do personagem é muito feia. É. Espirra sai muito longe, apesar de ser simples, como um Mariozinho. Mas ele volta e, digamos assim, ele volta assim pra literalmente matar o inimigo, ó. Ele volta e se o inimigo estiver perto, buf, ele vive morrendo. É o kamikaze. Olha aí, ó. Pô, vou cair em cima. E você, Sir Daniel Bishopal, o que você recomenda para nós? Cara, eu vou recomendar um joguinho muito bobinho, que me prendeu a atenção. Pou? Pou? Não. O que você tem contra Pou? Eu tenho contra Pou porque a descrição dele, olha, não sou eu que estou falando aqui por questão de palavras rudes, mas era a descrição anterior que tinha no Pou quando você ia baixar. Lá estava escrito que era baixe o seu rolinho de para você brincar. O Google Play disponibilizava esta tradução dizendo que ele era um rolinho de qual você ia brincar. Eu ouvi falar que ele é um alienígena. Então, quando o pessoal viu que foi fazendo sucesso, e aí falaram, olha, é um produto muito legal, as crianças estão gostando, mas não vamos dizer para ela que é um rolinho de bosta. Que é um cocôzinho. Exatamente. Então, vamos trocar e dizer que é um alienígena? Aí todo mundo, tá bom, então agora ele é um alienígena. E ficou bonitinho assim, entendeu? Entendeu? Ficou menos pior. Mas, por favor, se alguém conseguir, envia a imagem, posta em algum lugar e manda pra gente. A gente sabe o que o Paul é, a gente só não quer dizer. Que o Paul, aquela imagem do Paul lá na descrição dizendo que ele era um rolinho de Povo. Enfim. Com exceção desse rolinho de bosta, o que eu quero recomendar é Turbo Kids, que é um joguinho. Ah, legal. É um joguinho de corrida, no qual os dois personagens que tem são criancinhas, no qual eles correm absurdamente. Não é pelas suas vidas, mas é pelo orgulho de correr. Vale muito a pena, ele é meio viciante. Peraí, como assim orgulho de correr? Então, ele só corre. Eu não tenho orgulho nenhum do Esturrubinho, por exemplo. Não tenho nenhum orgulho, ele corre. Mas nem por isso tem orgulho daquela coisa. Então, ele não corre, cara. O Rubinho não corre, realmente. Ele faz outra coisa. Ele se arrasta. Exato. Mas o que eu tô falando é que o Kids é legal. Tem o personagem masculino, que é o Neo. Ele é um nenenzinho, cara. Ele é um nenenzinho. É o escolhido. É o escolhido. Um roupinha de frio, um óculos. Só isso. E a personagem feminina, que é a Winnie. A Winnie é uma menininha com uma touquinha na cabeça. Ela não usa óculos, ela é fofinha e ela corre, cara. Ticuti. E aí durante o jogo você vai pegando algumas coisinhas que te fazem acelerar. Devem ser mais. Os filhos do Mercúrio. Pode ser. Nossa. Fazer acelerar mais ou você dá salto gigantesco, mas é muito lindo, cara. Vale muito a pena. Caramba, muito bom. Todo é mundo... bem infantil, simplesinho, mas ele é viciante. Eu recomendo. Super maneiro. Isso é maneiro mesmo. Agora uma parada maneira. Uma parada, vou continuando. Minha segunda recomendação de jogos, eu quero falar sobre Super Mario Kart 8. Saiu pra o quê? Xbox e Nintendo? Super Nintendo! Há quantos anos atrás? Não, saiu semana passada. É porque assim, lançaram o Mario Kart 8 pra Wii U, né? E aí a galera fez pra o... Pra mim. Pra Wii U. Pra mim. Pra Wii U. tá. E 3DS. E aí a galera pegou e fez pra versão de Super Nintendo uma hack, que é as pistas do... Ah, então isso aí é fã. É feito de fã. É um fã-made. Que pegou e atualizou o Super Mario Kart. Legal, cara. Isso, e tipo, as pistas estão 10, os personagens são os mesmos e tal, mas as pistas estão aqui. Estão aqui bem padronizadas. E cara, isso está ótimo. Não sei se notaram, mas eu já estou aqui com todos os troféus, porque eu já zerei. Por que será, né? Então, cara, se você curtia o Super Mario Kart, acredite, essa versão é... Se você curtiu o Nintendo, cara. O Super Nintendo. Sobe o áudio do Mario Kart, cara. Ah, sobe tá. O áudio. É legal. Vale. Não é esse. Não é esse. É doido. Enfim, o jogo está bom, as pistas estão equilibradas, tão equilibradas e tão iguais quanto as do Wii U. Se você é pobre... Pague o aluguel. O quê? Tem opções que como... Nem eu? Like me? Você pode jogar ele no seu videogame antigo, mais bom, através de cartuchos especiais que você coloca ROM e você pode jogar os jogos que tem essa opção hoje em dia. Que é... Peraí, como é que é isso? É tipo daquele filme do Exterminador que a gente tá falando agora, que o garoto tinha um cartão de crédito que ele determinava quantos dólares tinha que sair da máquina? É, mais ou menos assim. Envia o cartucho e aquele falso cartucho tá ligado ao teu computador? Não, não, transmitindo? Não, tu pode colocar um cartão SD, né? Tu coloca tipo memory card. É, tipo memory card. Coloca os jogos dentro do cartão e aí você joga os jogos do Super Nintendo. Quantos couber no seu cartão SD, você coloca dentro. Aí legal. Você coloca no console original. Super maneiro. E outra dica, esse ano criaram um acessório pro Super Nintendo que tu consegue jogar Wi-Fi com a galera que tiver o acessório. Ou seja, tu tem um Super Nintendo. Pra o quê? iPhone? Wi-Fi. Tu consegue jogar com pessoas do mundo todo com o Super Nintendo original. Conecta esse acessório no Super Nintendo. É, na verdade só fizeram a conexão DSL dele. É. Olha, um jogo que eu recomendo... Caramba, desculpa. Eu sempre essa recomendação depois de você. Fiquei até empolgado. A minha recomendação é o jogo Metro 2033. O jogo é baseado no livro escrito pelo russo Igor Parparov, se eu não estou enganado o nome dele, homônimo, também chamado Metro 2033. O jogo se passa no futuro pós-apocalíptico, que aconteceu uma guerra, e o jogo se passa na Grande Mãe Rússia, em Moscou, onde as pessoas vivem no metrô e na superfície. A superfície está devastada pela radiação e vivem os mutantes. Nossa. Mãe Rússia? É. Mother Rússia. Mãe Rússia. Cara, você respeite a Rússia. Rússia tia. Tia Rússia. É. Não, mãe. Aí o jogo é super bacana, bem equilibrado. Tem pra PC, PS3, Xbox 360. Se bobear já deve ter pra PS4 e Xbox One na biblioteca de jogos digitais. E tem na Steam também, baratinho, Baratowski. Steam. Muito bom o jogo. Ele é na mesma pegada do Last of Us, tipo realismo total? Caramba, não, porque o jogo ele é um FPS. That's not good. A sua maior preocupação é encontrar munição e o seu dinheiro no futuro será um tipo de munição especial. Tem a continuação do jogo, o Metro Last Light, que a dificuldade já está muito mais equilibrada. Eles estão rindo aqui. O cabelinho ali do cara. Eles estão rindo aqui porque eu estou mostrando para eles a versão atualizada do Superstar Soccer 2014, que foi atualizada para a Copa. Aí tem os modos de jogo que você tem, por exemplo, mais ou menos recursos de acordo com o modo de jogo. É um jogo voltado para sobrevivência, mas sem as características do survival. Ou seja, você só tem que se preocupar em continuar vivo, coletar munição e chegar na próxima estação de metrô pra sobreviver. Fala de novo isso daí. Frase, acho que era de um jogo, acho que é desde a guerra. I'm survive. Não. Não. Eu lembrei aquela lá. Ah, eu sou velho. Tô fazendo isso. Pega a mala na minha cara, vai pra frente e vai pra trás. Olha aí, ó. Olha aí, a versão, sabe, a versão, né? Piorada aí. Tá vendo? O cara tá tentando o celular toda noite. Meu jogo, eu também vou recomendar o jogo, e vocês recomendarem de vocês dois, versão 2. Perguntados. Baixe no seu celular. Perguntados. Se você tiver internet para baixar e para jogar. É. E Itacoatiara você só joga depois da meia-noite, cara. Não tem... Ah, tá. Você tem um horário de... No caso, da meia-noite até as 6 da manhã. Até as 9, acho que ainda dá pra jogar. Não, 6 da manhã. Até as 8. Até as 8. E das 5 às 6 horas você ainda consegue jogar. Depois, mano, só depois da meia-noite não. Fora isso, sabe, né? Como é que é? Hard impossible. É, impossible. Sabe, não, mas, cara, tu pode jogar, mas tu joga no nível difícil. Joga no nível difícil. E o jogo é muito legal, cara. Ou no fácil, que demora mais pra tu responder, né? Então tu tem que ganhar mais tempo. É muito legal. Joguem. Eu não vou nem dar descrição, porque tá. Se vocês não souberem o que é, mano, liga pro colega de vocês. Ou olha pro... Se vocês tiverem um irmão, um parente que tem um celular com top screen, tá? Só que o Toxkin, com certeza, ele tem o joguinho e ele vai te recomendar. Se você ainda não tem, procure. Ah, pra... lembrando que você, se você tem celular Android, você pode jogar contra quem tem iPhone, contra quem tem Windows Phone, por aí vai. Caramba, cara. A minha irmã tem iPhone, eu que sou irmão pobre, eu tenho Android. Aí eu joguei contra ela, ganhei. E aí, vocês querem recomendar séries ou a gente vai terminar por aqui? Alguma série? Ou... Cara, série recomendo, já está no finalzinho, 24 horas, Vivo um Novo Dia. Ah, super show de bola. A volta do Jack Bauer voltou. Não. A versão brasileira é Jaqui Bauer. Não me fale, não me fale Jack Bauer, que isso é coisa de gringo. É Jaqui Bauer. Mas eu sou gringo. Jaqui Bauer. Joablo English. E vocês, o que vocês recomendam? Eu recomendo uma série. Eu chamo de Kaiketsu Zorro. Zorro Kaiketsu? Kaiketsu Zorro. É bem assim. É uma série antiga, passou na Record, que é a série de anime do Zorro. Legal. Ela tem versão dublada aqui. É a série do Zorro, mas... É quase um Tokusatsu. Não. É uma série... É uma série de anime. É, o Tokusatsu é o famoso Super Sentai. Não, é uma série de anime. Não é com pessoas. Não, então, é um Super Sentai. Por que ela é boa? Por quê? Primeiro, o Zorro luta estilo Samurai X. Segundo, ele não treinou na Espanha, ele treinou no Japão. Para quem não viu o Samurai X, explica o que seria. Ele luta estilo Samurai, o Zorro. Porque é uma série feita pelo estúdio Toho. Toho. Fez o Zorro, ok. Tá. Então, essa série tomou certas liberdades criativas no roteiro que os japoneses adaptaram. Então, por exemplo, o Diego da Vega, ele não é moreno, ele é louro. Mas é aquela velha história, ele não é o velho. O Bernardo, ele não é um cara gordo e mudo, ele é um curumim que ajuda o Zorro. Fora isso, não tem mais nenhuma diferença. E a série ambientada no México, obviamente, ela é... Ah, só que em vez de ele viajar pro Japão. Não, em vez dele viajar, dele ter ido treinar na Espanha, ele foi aprender esgrima com um mestre japonês. Ele foi aprender esgrima com um mestre japonês. Não é, cara, lutar com espada é esgrima em qualquer lugar do mundo. É, em qualquer lugar, só que o mestre dele era um samurai. E ele luta pra caramba, cara. Não é esgrima, cara, lá, mas tá bom. Não, lá eles chamam de kendo, mas é só muda. É mas deixa de ser uma arte com espada e esgrima em qualquer lugar. E por que eu tô recomendando essa série? Porque ela é de 92, mas o gráfico dela era tão bom, a animação. A imagem dela, a qualidade da animação, não é gráfico. Gráfico é quando você vai lá no PowerPoint, tá, você bota tá, o dado tá, e pede pra ela um gráfico. A imagem dela, a movimentação dela é fluida. O gráfico é válido, cara. A gente usa esse termo há muito tempo. E não tem animação repetida, como aquela luta de Dragon Ball, que o cara ficava fazendo horas e horas o mesmo movimento repetido. É verdade. Então, as lutas de esgrima são... Mas bem... Dragon Ball é Dragon Ball, cara. Cara, Dragon Ball, eu sei que é Dragon Ball, mas... O Goku matava ele só com um olho. Eu sei, cara. Mas eu tô falando, assim, de qualidade. A movimentação dos personagens é muito fluida. Tu fala que ele não fica, tipo... Repetido sempre. 10 episódios. Ah, tá. Você tá querendo comparar com o Naruto? Realmente não. É bom pra caramba. Lutas são constantes. São bem constantes mesmo. E é isso que é interessante. Ele tá andando com um cavalo, com um cara vai fazer... Então, qual é o nome mesmo aí do Zorro? Kaiketsu Zorro. Ou a Lenda do Zorro. E tem disponível no YouTube de graça. Você quer dizer que tinha disponível em Blu-ray? Eu tava procurando. Tem disponível no YouTube de graça. Eu recomendo, que eu acabei descobrindo que a dublagem espanhola é tão boa quanto a japonesa. Que a do Brasil é uma porcaria. É uma bela de uma porcaria. bela. Eu recomendo, assisto na versão... Não é pouca, ela é bagunçada. Ela, né, tem poucos dubladores, mas a da Espanha tem dublador pra... Tem o dobro de dubladores que aqui, eu recomendo por causa disso. Assiste no YouTube, que tá em espanhol, tá muito bom. Você tá com a legenda embaixo? Não, não tá com a legenda, tá dublado mesmo. A dublagem é boa. Em espanhol. Em espanhol. Cara, é... Ai, ai, ai. É perceptível, é só... Ramonos toma tequila. É por aí. Arriba. É por aí, é por aí. Senta pra dentro. É só o ritmo que é diferente, mas tu com um pouquinho de coisa, tu pega a manha, tu assiste. Fica aquela coisa estilo Nacho Libre. É por aí. Então assistam, é a minha recomendação. E você, qual é a série que você recomenda? O que você está assistindo agora? Então, eu não vou recomendar séries aí, né? Já fizeram sucesso. Opa. É. Porque você... Tu não vai recomendar Game of Thrones ou Naruto. É, não vai recomendar. Naruto não vale como série, cara. É isso aí. É. Então, eu queria até recomendar Breaking Bad, mas eu não vou recomendar. Naruto é uma HQ que todo mês tá lançando um. É uma história. É um mangá. É um HQ. Não, eu tô falando do conceito que a HQ fica sempre se atualizando, entende? Não é como um mangá, virou uma HQ de tão continuado. Então, eu vou recomendar uma que a galera ainda não conhece muito, que aí vai ser boa. O nome da série é How to... Ah, não. How I Met Your Mother? Isso. Ah, não. Não. Já não, passa não, na Record. Não. Só que a galera... A galera conhece como Eu Conheci a Sua Mãe. Como Eu Conheci a Sua Mãe. Assim que a galera... Oh, meu Deus. Vale a pena, calma aí, vou falar por quê. Não, ela vale. O nome é ruim, o nome da série pra mim é ruim. Só que as piadas deles são legais, cara. É. Fluem. E eles não, em nenhum momento passam pra algo agressivo de piada. É toda vez aquele toque sutil de alguma coisa ou outra. Parece humor inglês. E pra você entender, é um pai contando pros seus filhos sentado no sofá como foi que ele conheceu aí parece que o cara esqueceu como ele conheceu a mãe, ele passa, né, várias e várias temporadas. Várias temporadas. É isso aí. Tentando se lembrar. Aí quando ele se lembra, é legal pra caramba. É. Assim me falaram. Eu ainda tô assistindo e digo, até a terceira temporada até agora tá 10. Não tá bom. Tá ótimo. Eu também tô assistindo, eu tô recomendando porque até agora tá bom. E é isso aí, galera. Graças a Deus, também vou falar uma coisa, ainda bem que, não sei se foi SBT, a Record, não passou o final de Heroes. Se vocês ainda estão pensando nesse negócio, por favor, esqueçam, não vale a pena. Bom, mas Heroes não começou, primeiro passou na Record, depois teve outra emissora E Heroes vai voltar. Vai voltar uma outra série, que parece que vai ser um reboot, pra eles tentarem corrigir a besteira que eles fizeram. Ah, graças a Deus. Então, por favor, que corrija também o final. Cara, mas o Heroes era tão bacana. Não, mas o Lost tinha que ser do jeito que é. Estão lançando os produtores de Lost estão lançando uma nova série. Eles estão lançando. Cara, o final de Lost foi muito ruim. Mas na verdade o final de Lost todo mundo já devia ter imaginado. É, todo mundo se lascou. Só que... Simplesmente foi uma louca viagem, só isso. Muita droga, cara. A vida é isso, é muita droga. Cara, se não faz sentido, não é droga. Vou te cara. Falar, sabe o que me prendeu? Foi na hora que aquele avião está lá, aí você começa a ouvir um bicho. Uma criatura que não como ninguém mostra, que isso é a graça de muitos filmes, e todo mundo fica na expectativa, tem um monstro nessa aí. Ou drogas. Tem uma criatura nessa aí. Ou muitas drogas. E tinha um calango correndo no mato e não era nada. A galera ficou numa expectativa. Literalmente você morre com a sua expectativa de monstro, porque a série te... Sabe o que Lost é? Sabe o que Lost é? É a comprovação daquilo que os regionautas já sabem. Que os gringos perdidos, eles estão ferrados. A gente já tinha construído um barco, saído daquela ilha há anos. Cara, só digo uma coisa, que se Jack Bauer estivesse naquele avião, ele tinha saído da ilha de Lost em 24 horas. É isso aí. E é com essa que a gente termina o programa. Poxa! Pelo amor de Deus! Eu vou me revirar. Cara, meu pâncreas deu um nó agora. Meu pâncreas deu um nó. Mano, a fome passou. Cara, eu queria até ir no canto comprar um salgado, mas agora. Não, passou. Depois dessa. Não, tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, gente. Depois dessa tem que falar tchau. Tchau, tchau, pessoal. Que? Game over. Tchau.